Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador, quanta gente aí... Rádio Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Venha então ser um alfa. E já que você fica o dia inteiro reclamando da crise no Facebook, que tal entender um pouco e quem sabe até mudar de opinião? Vamos analisar hoje onde foi a grana, a bufunfa, o money. Enfim, vamos chorar para valer hoje. E para chorar junto com a gente, nós vamos chamar aqui o meu amigo, o AlphaCaster Marcos Rocha. Fala aí, Marcos! Fala, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Estou aqui em Porto Alegre, à procura do meu dinheiro. Isso aí. E também estamos hoje com a presença ilustre do grande Diego Primon, do blog Buraco de Minhoca. Boa noite a todos. Falo de Caxias do Sul e aqui a coisa tá feia, cara. Porra, só deu gaúcho aqui hoje. Barbaridade, tchê. E por último, vamos fechar a balada aqui com o nosso querido Dinho Putz. Direto das baladas. É isso aí, galera. O Brasil tem jeito, a gente vai descobrir hoje. E eu vou dizer pra vocês que, pra mim, a crise é uma coisa da cabeça das pessoas. Vamos ver se a gente consegue falar disso aí mais pra frente. Aham, tá bom. Crise psicológica. É que nem o frio. Isso é que nem o... É... A sede, a fome. A crise tá na Matrix, tá na Matrix. Saia da Matrix. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Primeira coisa para a gente entender esse assunto é a gente voltar um pouco no tempo. Vamos relembrar os idos de 2008, 2009, 2010, quando aquele então magnânimo presidente, não sou petista, Lula, falou que o Brasil estava muito bem e realmente estava. Enquanto o mundo mergulhou numa crise de crédito, o Brasil não passou nem por uma marolinha. E até idos de 2012, 2013, fomos muito bem com o nosso PIB, obrigado. Então, vamos entender um pouco. Se a gente for analisar desde 2000 até 2013, a gente estava numa franca expansão. A gente, mais do que nada, apesar de ter vivido em 2008, 2009 uma estagnação em certos pontos do PIB, a gente conseguia estar acima da média mundial e acima da média dos emergentes. Agora, do nada, quando 2014 ia ser o ano da Copa, ia ser o ano onde o Brasil apareceu nos Simpsons, e nada aconteceu. Me fala aí, meu querido Marcos Rocha, o que você acha que deu errado em 2014? Foi muita mandinga aqui no Brasil? Cara, assim, ó, o que eu acho que deu errado em 2014 é que os gastos públicos em função de eleição, eles foram ultra, mega explodidos, se gastou demais e se perdeu muita oportunidade, porque como tu mesmo mencionou, o Brasil vinha de uma... Ele não sentiu, né, muito a crise de 2008. Ele vinha numa certa estabilidade econômica. E ele perdeu a oportunidade dessa estabilidade, enquanto os emergentes cresciam menos e o Brasil mantinha um certo crescimento. Ele perdeu a oportunidade de investir em infraestrutura. O governo da época, ele optou por gastar sua grana, a nossa grana, de uma maneira populista. Ele investiu em coisas que... Investiu em programas, em projetos sociais que ele fosse colher lá na frente de uma maneira eleitoral. E o que aconteceu? Foi que em 2014 essa bolha, que a gente pode chamar de bolha, eu não sou economista, não sei se esse é o termo correto, mas ela veio a estourar. Porque aquela grana que estava vindo de fora, né, das exportações ali, que o Brasil estava bem, ela desapareceu. Ela começou a cair, e aí aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que não se investiu em infraestrutura e aí aqui dentro as coisas começaram a ruir. Então eu acho que, na verdade, foi um ensaio ali no início de 2008, por ali, que o Brasil ia dar certo, e em 2014 se viu que era um fogo de palha, que não ia dar em nada. É, eu vou até voltar um pouquinho no tempo e pedir para os senhores que relembrem aquela maravilhosa Copa das Confederações, aquelas manifestações. Dinho Putz, o que você acha? O buraco começou ali nas Copas das Confederações? Não, assim, só pra comentar, pra não perder o gancho, essa questão das exportações tem muito culpa da política do Brasil de ser aquela organização do G20, multilateralismo. Sim. É que basicamente assim, só pra resumir, tinha aquele grupinho lá do G20, aí eles faziam muito negócio entre eles e meio que deixavam os outros países de lado. Resumindo assim, tinha Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e China no G20. Uhum. O país que mais comprava do Brasil, um dos que mais comprava era a China. Sim. Mas pronto, a China tá em crise agora. O Brasil foi pro buraco junto. Hein? Sim. É, a pergunta do Rodrigo sobre a Copa das Confederações. Cara, acho que não foi bem na Copa das Confederações. Copa das Confederações foi tipo um tapinha nas costas. Tipo aí, meu amigo, bora gastar se quiser que a Copa do Mundo fique legal. Pra mim, a crise toda começou com os escândalos da Copa do Mundo. Assim, tinha o da Petrobras, que era bem mais antigo, que era uma história bem mais antiga, mas o pessoal meio que passou direto. Quando vieram os gastos das Copas do Mundo, que o povo olhou assim e falou assim, a coisa tá feia. É, a coisa ficou feia, com certeza. Agora, eu acho que existe algum ponto, existe alguma ruptura onde, mais do que economicamente, porque realmente vocês deram razões econômicas, e são razões econômicas palpáveis. E tá certo, essas razões econômicas, realmente elas fizeram uma diferença no Brasil. Agora, existe um ponto de ruptura onde o povo brasileiro tava confiante, o povo brasileiro tava pra cima, o povo brasileiro tava gastando, tava indo na loja e comprando carro, e nesse ponto de ruptura aí começa a crise psicológica, que depois arrastou a gente pra uma crise mais real. Agora, o nosso amigo do buraco de minhoca, você que entende de um buraco de minhoca, como que nós chegou nesse buraco? Cadê a ruptura? Mano, o buraco de minhoca, ele te leva instantaneamente em qualquer ponto do universo, né, cara? A impressão que dá é que a crise, pro pessoal que tá sem dinheiro agora, a impressão que dá é que a crise começou de uma hora pra outra, né? Mas eu não sou especialista em economia, mas vem sendo avisado que vai acontecer uma crise, vai dar problema faz um tempo já, em tudo que é mídia que comenta política no Brasil, né? Eu tenho entendimento, como a leitura que tu tinha feito antes, cara, de voltar um pouco mais no tempo ainda, e de quando ali no... Vamos pra 1800 e quando? Voltar ali pra década de 90, cara, 1990, a entrada do Collor, a inflação tava daquele jeito que a gente sabe e tal, e aí ele não durou, né? Ficou 2 anos, caiu, sofreu impeachment, não sei o quê, e aí durante o Itamar Franco, o governo do Itamar, que ficou no lugar do Collor, que apareceu o Plano Real aí, começou a dar uma erguidinha nas coisas e garantiu a eleição do Fernando Henrique depois, né? Logo depois que deu com essa recuperação do Plano Real, com a eleição do Fernando Henrique, cara, eles tiveram que enfrentar, então, a situação que tava no Brasil e tal, o período de adaptação e tal. Pela avaliação dos gráficos do PIB da época ali, 2002 pra trás, tu vê que o PIB tava em franco crescimento no Brasil, tava em linha reta pra cima, tava em desenvolvimento. Quando o Lula se elegeu em 2003, ele pegou, tipo, a onda em subida do crescimento da economia, e ele surfou nela. A questão de tu investir, tu fazer as pessoas consumirem mais, né, tu baixar imposto, tu facilitar as coisas, liberar mais crédito para as pessoas consumirem mais, isso realmente aquece a economia, faz as coisas, a vida das pessoas melhorarem de uma certa forma. Só que isso tem que ter um prazo, né, porque não é ilimitado, né, tanto os recursos que se usa para produzir as nossas manufaturas, as coisas que a gente compra, os serviços, isso é limitado, e o dinheiro também, ele, de certa forma, ele vai ser limitado. Então, o que acontece? O preço das coisas começa a subir, né? E o poder de compra, o dinheiro vai valendo menos. Eu sou contra a ideia de manter sempre o consumismo, para manter sempre a economia aquecida, sempre o país produzindo, né? Eu concordo com o Marcos, que se esqueceu de investir em infraestrutura, que era o que deveria ter agora, para a gente poder usufruir da infraestrutura num período em que deveria se frear o consumismo e equilibrar as contas internas. É assim que eu penso, apesar de não manjar. Eu acho que o governo tinha que comprar tudo em pilha brincadeira, isso mesmo. Ele deixou rico. Cara, eu sou muito novo, então não peguei bem essa época. Mas o pessoal que é tipo de... Você tem o quê? 15 anos? A sua foto não, você tem 15 assim, anos. Na época que tava com aquela transição toda, eu tava, sei lá, década de 90 ficou nasci. Então não tem essas coisas todas. Mas o pessoal que é daquela época, assim, um pouco mais velho, fala que, tipo assim, o pessoal recebia um bolo enorme de dinheiro no pagamento do salário. Só que no fundo não valia nada. Você ia no lugar, você gastava, sei lá, metade do salário num dia. É ou mais. Mais ou menos quando hoje você vai num puteiro. É a mesma ideia. Só tipo que isso. O preço das putas subia todo dia. É. Não, eu me lembro dessa época, Dinho. Você ia no puteiro, né? Também, mas eu ia no mercado também. Aí eu me lembro que tinha os preços das mercadorias no supermercado mudavam durante o dia. Tipo, você ia lá, comprava um arroz de manhã. Se você fosse comprar o arroz à tardinha, poderia estar um outro preço. É, mas isso antes do plano real. Quando entrou o plano real, essa realidade mudou bastante, né? A coisa meio que deu uma estabilizada. É, uma curiosidade, nessa época, por exemplo, eu era um pequeno mancebo de 5 anos, mas eu lembro, e conversando, por exemplo, com meu pai, que já tinha firma de empilhadeira na época, foi que, por exemplo, empilhadeira, que é um bem de um valor agregado maior, era negociado tudo em dólar, ninguém falava. Isso mesmo. A empresa... As coisas grandes eram tudo negociado em dólar, né? É mesmo, a empresa que eu trabalhava tinha empilhadeira e eles compraram em dólar na época, isso mesmo. Olha um insight de negócio aí, cara, vamos vender maquinazinha de etiquetar preço, eu acho que é o futuro. Não seja pessimista, Dinho, não sendo. Temos que fazer os nossos ouvintes sair desse podcast otimistas, batalhadores, não o contrário. Agora, eu vou dar aqui minha opinião, né, já aviso que é polêmico. Como você já sabe, se você é um cara que acompanha o Papo Alfa, você já viu que o bagulho aqui é louco. Então, a primeira coisa assim, né, aqui ninguém é especialista. Lógico que o Diego é um cientista político e vamos respeitá-lo por causa disso, mas aqui ninguém é especialista. Nós estamos aqui pra falar a voz do povão, entendeu? A voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou empresário, eu tenho uma empresa de empilhadeiras, enfim. Mas, eu vou dizer uma coisa aqui que eu já falei no cast número 1 do Que Brasil, Que País É Esse, que o Marcos estava junto com a gente. O problema dessa crise foi, antes de tudo, psicológico. Porque nós tivemos uma ruptura grande durante as Copas das Confederações, onde estava todo mundo animado com a da Copa. Ah, Brasil, caralho! Brasil vai ganhar! Brasil é o Brasil! E aí existiram as manifestações já querendo derrubar esse clima de patriotismo. Aí, quando a presidenta Dilma foi eleita, que eu acho que é uma anta também, que eu acho que o PT tem que sair do poder também, eu incito você é um alfa ouvinte, e você é meio maluco, pega um rifle, pelo amor de Deus, e mata ela. Eu não sou petista, não sou petista, eu sou comunista, Eu tenho aqui do meu lado aqui Stalin e Mao Tse Tung como regras de vida, entendeu? Então, não sou petista, mas o problema dessa crise foi o pessimismo contra o governo Dilma. Porque se naqueles idos da eleição de 2014 o pessoal tivesse aceitado numa boa que realmente essa pseudo-maldita democracia não existe e que ganha o mais imbecil do mais presidente, e tivesse vamos continuar trabalhando, realmente a gente teria aumento de água, teria aumento de luz, teria aumento do caralho. Mas foda-se, porque você ia estar com aumento, só que você ia estar vendendo, ia estar ganhando, tal, tal, tal. Então, eu conclamo todos os alfas, é uma coisa que a gente falou muito aqui no AlphaCast número 1, e é uma coisa que volta e meia eu faço algum vídeo aí jogando no Facebook pra conclamar. Eu conclamo quem estiver assistindo isso. Gente, o único jeito de a gente melhorar, nós vamos falar isso mais no terceiro bloco, é esquecendo dar uma arma da pra crise. Todo mundo. É, não, eu também. O nosso amigo Dinho Putz é tão reacionário quanto eu. Mas, independente de qualquer coisa, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, porque 2008 foi legal por causa disso, que todo mundo tava trabalhando, consumindo, todo mundo tava em cima. Agora, por exemplo, Dinho, o que você acha? Vamos trabalhar? Vamos pra cima? Aqui trabalhar o quê, mano? A minha situação... a solução é o seguinte. Você vai pegar, vai dar uma arma pra cada brasileiro. Também, você tem uma arma. Se depois, você dá pra ele o direito de matar uma pessoa na vida. Uma pessoa sem cumprir pena, sem preso, sem nada. Só vai na delegacia e fala assim, já acabou com a cota dela. Tipo aquele filme, né? Como é que é? Uma noite de crime, né? Sim, acabou com a cota dela. Matou uma pessoa, pronto. Esse é seu crime sem ser crime. Esse é seu direito. Mas não pode matar mais ninguém. Agora imagina 200 milhões de pessoas com direito a matar uma pessoa. Quem que você acha que é seu primeiro alvo? Resolve os problemas, pô. E temos que lembrar que o Dinho é o único que tá pertinho do poder aí, né? Não sei se vocês leram aí, o Tony falou assim, ó, tem uma solução, vamos explodir Brasília. Não, cara, pera aí. Não, porque eu tô aqui, pô. Não, Brasília é um lugar maravilhoso. É. O Dinho, inclusive, ele deve ser filho de algum deputado, então vamos respeitar o cara, porque o cara manda. Mas só se matar um deputado. Agora, você não concorda também, meu querido cientista político, que se nós estivermos que nos grupos de países que mais cresceram em 2013, estávamos batendo o PIB 2,3, o que que aconteceu? Onde você acha que foi esse ponto de ruptura? Independente das condições práticas, você também não acha que essa questão psicológica foi decisiva? Eu até entendo a questão psicológica que tu propõe, cara. Só que, avaliando assim, o mundo estava em crise, vamos dizer assim, né? O mundo estava ruim e aqui no Brasil estava menos ruim. A gente praticamente não sentiu, né? Na verdade, eu acho que o Brasil passou pela crise, como todos os outros agentes, como todos os outros países. Só que como a gente estava com esse negócio do consumismo acelerado, a gente estava comprando coisas, a gente não percebeu, a gente não sentiu os efeitos da crise mundial, embora ela tenha acontecido. E agora nós estamos enfrentando uma crise menor, nível assim, né? O mundo não está mais como estava, tanto é que os outros países estão melhorando. Só que essa crise que nós estamos passando agora, ela é menor do que a anterior, só que a gente está sentindo mais porque nós estamos com um poder de compra menor. As pessoas estão vivendo pior agora. Mas você diz o poder de compra menor por quê? Por causa do dólar? Não, por causa da administração interna. Também, claro, imagina. Né, influencia totalmente o dólar. Mas eu tô falando assim, as pessoas agora, aqui na minha cidade, tá acontecendo demissões em massa, assim. Caxias do Sul é um polo industrial, sempre teve orgulho de ser, né, uma das cidades mais industrializadas do país. É, Caxias tem negócio de ônibus aí, né, trator, né? É, metalurgia aqui é fortíssimo, sabe, é tradição. E muita gente sendo demitida, sabe, o governador parcelando o salário do funcionalismo público, a violência tá disparada, sabe, o Estado tá... O Rio Grande do Sul tá muito ruim, cara. A gente tá sentindo muito forte aqui. Por isso que a gente tem essa sensação. Por isso que eu concordo com a questão psicológica. Tanto que conduziu a gente até aqui, como faz parecer pras pessoas, pra população, a gente sente muito isso na internet, que a coisa tá até pior do que na verdade tá, né? Não, porque vocês estão duas vezes fudidos, cara. O gaúcho tá duas vezes fudido. Ah, já vai começar a zoeira. Tá com o país quebrado, sério. E tá com o Estado quebrado. Ah, pensei que você ia falar que tem dois pintos já. Não, já vai começar a zoeira. Vocês são que nem Brasília. A gente aqui tá no situação. Então, com o país quebrado e o Estado quebrado. Tem toda a razão. É bem assim, a gente tá com dois problemas, né? A gente, além de estar num país quebrado, a gente tem um Estado totalmente quebrado. Então, aqui tudo é mais complicado, né, cara? Já não era muito fácil antes, tá, cara? Porque, assim, o Andrigo, de repente, não vai captar o que eu tô querendo dizer. Eu acho que o Jim também não. Mas o Andrigo, porque o Andrigo tá acostumado com esse ambiente de negócio, né? De empresa, tal, mas São Paulo. No Rio Grande do Sul, cara, as coisas sempre foram um pouco mais complicadas pra te empreender, né, pra ti que é empresário, microempresário, porque aqui tudo é difícil. Aqui no Rio Grande do Sul, o empresariado é muito conservador, mas ele é conservador não no termo conservador que a gente tem aquela visão nacional de conservador. É um conservador diferente. É um conservador que tudo que tu vai tentar, não dá. Sempre tem alguém, a maioria, não, isso não dá. Isso aí é muito complicado. Não, isso aí é lá pra cima, pra nós aqui não dá. Mas quando você for imitar um empresário, você usa o Bai e o Tchê, que dá mais credibilidade. Isso não dá, tchê. Isso não é entregar. Eu morar com o gaúcho de Uruguaiana fazer churrasco. Então, assim, é muito complicado pra nós aqui, cara. E fica, aí agora tu imagina como tá a situação hoje que o Estado tá quebrado. Aí complicou de vez, né, cara? Assim, eu posso falar do que eu sinto na pele, né? Eu presto serviços. Meus clientes, alguns que me pagavam em dia, começaram a atrasar. A desculpa que eles dão, né? Principalmente esses que estão atrasando. Eles é que são... o país é em crise, sabe como é que é? Esses que estão atrasando, é tanto serviço como comércio. Aí o que, que eles dão? Não, é que as pessoas não estão me procurando, né? Pra fazer meus serviços aqui, ou o cara do comércio disse que o movimento caiu. E aí tu conversando geral com as pessoas, tu vê o que acontece. As pessoas estão deixando a grande parte do seu dinheiro ganho pelo seu trabalho e no básico. Por exemplo, na compra do gás, no combustível, na luz. É aí que tá ficando dinheiro. dinheiro do cara. O cara não tá... aquela outra fatia do dinheiro que ele gastava no dentista, no mercado, na comic store, isso aí, ele tá tendo que... não tá mais sobrando. Não tá, desapareceu da mão dele essa fatia, porque tá ficando ali no imposto e no que é básico. Porque, por exemplo, hoje eu toquei o gás aqui de casa, paguei R$65 o bujão de gás de 3 quilos. Eu paguei 50 ontem, já achei um absurdo. Cara, 65 porque o cara tá vendendo mais barato, porque o preço de mercado aqui é 70. Bom, o meu gás aí... demora 2 anos pra acabar, então faz tempo que não troco. Cara, então, eu vou botar plutônio aqui também, aí eu vou ficar assim... Não, é que eu só peço China Inbox, segunda a sexta. Então, assim, cara, eu acho, pegando o gancho do que tu falou do psicológico, eu acho que pode, sim, haver alguma origem psicológica, mas eu tô sentindo na pele é isso, cara. Eu tô tendo que comprar menos quadrinho da Marvel, eu tô tendo que ir menos no cinema, eu tô tendo que ir comer sushi só de 2 em 2 meses, porque não sobra, cara. Eu faço tudo pra luz, pro aluguel, pro gás, pro combustível e imposto. Se for psicológico, cara, eu tô ferrado, porque eu não tenho como pagar o psicólogo. Não, que nem, por exemplo, vamos discutir um pouquinho aqui a questão do dólar, por exemplo. O dólar, talvez vou falar com mais gente, mas se eu não me engano, acho que 2008, 2009, 2010, ele tava batendo 1,80, 1,70, 1,90, tava uma merda pra trabalhar, pelo menos no meu segmento, né? Por exemplo, eu imagino, por exemplo, pro rapaz de Caxias aí, nosso amigo Diego, por exemplo, pra você competir com um produto chinês, sei lá, o ônibus chinês, eu imagino que o dólar era 1,80 na sua cidade e também era um buraco, porque fazia com que as montadoras não vendessem o produto nacional. A dólar a 3 reais, eu já acho um dólar legal. Eu acho que é um dólar que fica bom pra importação, fica bom pra exportação, né? Não fica muito bom pra viajar pra Disney, mas tudo bem, eu sou pobre, nunca fui lá mesmo, não tem problema. Agora, dólar a 4 reais, eu tenho que convencer, tenho realmente que convir que não é bom pra mercado interno, porque isso aumenta a inflação. Agora, por outro lado, pro produto nacional, isso não ajuda? Vocês não acham, por exemplo, que um fabricante de, sei lá, bicicleta nacional, pro cara não é bom se o dólar subir? Olha, cara, eu acho assim, ó, pra começar, esse cara existe, porque um fabricante de bicicleta nacional, ele vai ter que ter estabelecido uma indústria de bicicletas num país que pune ele no momento que ele começar a ter sucesso. Por exemplo, se ele começar a fabriqueta de bicicleta pequenininha e não tiver nenhum funcionário, trabalhar ele, os filhos, né, aquela coisa, ele consegue. No momento que ele começar a crescer, ele vai pagar mais imposto. É que nem... não é assim, eu cresço, claro, ganho mais, pago mais. Não, não. Paga mais sobre uma alíquota maior. Não é que tu paga mais porque tu ganha mais. Tu paga mais e a alíquota sobe. Então tu é punido porque tu ganha mais dinheiro. No momento que ele botou funcionários, ele contratou lá mecânicos, torneiro mecânico pra poder fabricar o quadro da bicicleta, ele já começou a morrer uma carga tributária em cima da folha de pagamento altíssima. Ah, mas ele pode ser simples nacional. O que é uma fantasia, cara. O simples nacional, a pessoa tem uma ilusão, não, eu tô no simples nacional, na faixa de tributação do simples nacional, logo eu não preciso pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição. Não, você paga tudo isso ali dentro. E aí, com uma diferença, quando o governo sobe, muda as tabelas do simples, ele faz de uma maneira que você não sente, ele faz devagarinho. E todos esses impostos que estão dentro do simples sobem junto. Tem categorias que não optam pelo simples nacional, que é melhor elas ficarem como lucro presumido, pagando PIS, COFINS, imposto de renda, tudo separado, porque elas pagam menos impostos. Então, esse cara que tu mencionou, que ele poderia se beneficiar porque eu não tô importando a bicicleta, eu tô comprando a bicicleta aqui dentro, esse cara tá quebrado, porque ele teve que trabalhar 6 meses no ano pra sustentar o governo. Só voltando agora na questão do simples aí, ouviu o meu contador? Sim. O meu contador escuta o nosso cast, então viu, Endrigo? Escuta a voz da razão aí. Não, e tem um detalhe, a alíquota, tantos outros impostos, a gente tá numa época que eles estão mudando todos os dias, e o cara o cara não consegue prever o futuro dele, ele pensa assim, calcular que eu vou pagar tantos impostos desse mês, mas no final do mês ele pagou bem mais porque o governo mudou tudo no período. Pra te ver no primeiro mundo, cara, assim, ó, em país do primeiro mundo, o contador, um dos trabalhos do contador, tu chega lá e diz, é o seguinte, eu tenho $500 mil, eu quero montar fabriqueta de skate. O cara, ele consegue prever os próximos 5, 10 anos, cara, quanto tu vai vai ganhar, quanto tu vai gastar, quanto tu vai precisar. Aí ele vai te perguntar, tá, tu quer que os teus filhos estudem em Harvard? Tu quer que os teus filhos estudem em Yale? Tu quer que o teu tu tenha que ter uma casa de quanto? Quantos carros? Eles sentem, vocês programam 5, 10 anos, cara. O contador aqui no Brasil, ele vive o quê? De informar o governo do que tu faz. É isso é meu trabalho. Eu passo o tempo inteiro informando ao governo o que meus clientes fazem. Quantos funcionários eles têm, quanto eles faturam, quanto eles pagam de luz, quanto eles pagam de VT, de VR. Eu fico só caguetando ali meu cliente pro governo. E o governo não paga nada. Quem paga é meu cliente. E o cara te paga pra isso. Como diria o Jovem Nerd, contador não é gente boa. Brincadeira. Olha o Andigo citando o Jovem Nerd. Brincadeira. Não, guardem essa frase, galera. Tirando o nosso amigo Marcos, obviamente, que é um contador de primeira linha, recomendo os serviços dele, né? Depois ele vai pagar a hospedagem desse mês. Aí do... Não, mas é isso aí. Eu acho que realmente a gente tem esse problema da ruptura do dólar, porque ele desequilibra muito as contas, né? Em todos os sentidos. Falando um pouco de novo do meu segmento, enfim, isso aqui quase vai virar um empilha-cast, né? Mas tudo bem. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tô dando pulo de alegria. Pra mim, se o dólar chegar a 10 pra 1, eu virei milionário. Bom, tirando se você for sequestrador, aí não virei não. Mas se você não é um sequestrador e tá ouvindo só isso, se o dólar chegar a 10 pra 1, o meu estoque, ele valoriza 50 vezes, porque eu basicamente eu trabalho com produto usado. E o meu produto, ele é pareado no dólar. Então, quando o dólar tava 1,80, eu chorava. Eu sentava em posição fetal no banheiro à noite e chorava, porque como que eu ia vender uma empilhadeira por 40 contos, 50 contos, se a zero tava chegando por 40? A chinesa. Uhum. Ah, tudo bem, a chinesa é uma bosta, bababá, bababá, não vem ao caso. Mas o psicológico do comprador se baseava muito na chinesa. E eu acredito que isso não vale a só pro meu segmento. Eu imagino que deve ter, por exemplo, como eu falei, sei lá, segmento de venda de ônibus, segmento de venda de trator, segmento de venda... É que realmente, mesmo que é teoricamente nacional, ele é muito pareado no dólar, né? Então talvez não seja tão boa. Mas pelo menos tem uma galera que tá comemorando, que é a galera dos produtos usados, no caso eu. Ah, sim, é. É que isso é do mercado, né, cara? Enquanto tem uns que ganham, tem outros que perdem. Isso não é inevitável, né? Mas citando outro exemplo também de alguém que deve estar apavorado é quem faz leasing em dólar, né, cara? Mas existe ainda? Será hoje a gente faz leasing em dólar? Não sei, não sei. Que antigamente era comum, né? Agora antigamente era comum. Eu não sei como é que funciona esse pessoal das companhias aéreas, né, meu? Como assim, companhia aérea? É, das companhias aéreas. Tinha uma época que eles tinham que pagar manutenção das aeronaves, tudo era em dólar, né, cara? Ah, tá, não, isso aí até, provavelmente, até porque em termos de aeronáutica, a maioria dos insumos, peças, isso aí é tudo importado, né, então não... É, até uma das coisas, né, que desse período que tu citou, que as pessoas consumiam mais, as pessoas começaram a viajar de avião mais, lembra? Sim, sim. E, sim, as empresas aéreas começaram a pegar e fazer pacotes baratíssimos, tu viajava com 100 reais, tu viajava aí pelo Brasil e tal. Eu conheço gente do ramo que tá apavorado, que hoje as empresas aéreas estão demitindo gente a rodo, e os que estão, por um lado, com medo, mas também por um lado felizes, porque agora eles viajam mais seguido e ganham mais. Mas eles ficam também apreensivos porque eles podem perder o emprego, né? É um setor que demitiu muita gente nos últimos tempos, esse pessoal das companhias aéreas. Talvez por causa desse lance do dólar que tu falou. Não, a situação tá tão grave nas viagens, né? É que, por exemplo, eu estive em Nova York há 3 meses atrás, agora selinho babaca, e eu só fui pra Nova York porque eu bati aqui de madrugada o preço da passagem. Acho que não tava vendo. Isso que o dólar não tava 3 reais, tava 2,80 alguma coisa, 2,60 alguma coisa, a ida e volta pra Nova York, R$700, R$350, falei pra Nova York, cara, 350, imagina, você acha que não paga nem o estofado da poltrona que a minha bunda arranhou, não paga nem a porra de aqui numa janela fora do avião, cara, 350 conto, e deve estar ainda nessa parte ainda, porque hoje em dia com o dólar a 4 reais, só vai pra lá quem é maluco, ou que nem eu, cara que só queria ver museu e não comprou porra nenhuma. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. a gente for analisar hoje as gráficos da evolução da despesa da União, a gente vai ver que realmente de 2013 para 2014, com os gastos da Copa, estádios, ela subiu, a evolução das contas primárias públicas também subiu, e ao mesmo tempo que a avaliação da presidente Dilma Rousseff foi lapas cucuia. Aí a gente pergunta, isso está intimamente ligado, a gente já discutiu aqui isso, que se você, obviamente, cresce os gastos e você não tem dinheiro para pagar, isso junto com uma crise política grave, isso vai, obviamente, vai gerar uma desconfiança muito grande na população, né? Agora, a situação hoje, nesse patamar de hoje, nós estamos falando aqui de setembro de 2015, vocês acham que nós estamos num déficit que não vai ter jeito das contas públicas, ou nós vamos dar um jeito nisso aí? Olha, cara, eu acho que nós não vamos dar jeito, porque quem deveria dar jeito é incompetente. E não tá nem aí pra dar jeito nenhum, tá? Eu acho que não vai, a coisa não vai melhorar, não é por motivos científicos. Ela não vai melhorar porque as pessoas que poderiam fazer isso melhorar, elas são incompetentes e elas não a agenda dessas pessoas é outra. Não é nada a ver com melhorar ou não melhorar. Essas pessoas querem só permanecer no poder pelo poder. Então elas não vão tomar medidas que poderiam melhorar o país, mas que fossem talvez medidas de longo prazo ou medidas impopulares. Elas vão tentar manter o poder através de seus conchavos e não vão tocar nos seus amigos, não vão tocar nos amigos do rei. Então, assim, eu não vejo nenhum otimismo no nosso futuro, assim, me desculpa se eu tô contrariando o que alguns pensam, mas não vejo. Eu acho que o momento é da gente, quem trabalha, se virar como dá, se baixar a cabeça, trabalhar, esquecer governo, esquecer tudo e tentar fazer o máximo possível, porque não, eles não vão, assim, ó, se eles ficarem na deles e não fizerem nada, se dê por contente, porque a tendência é ficar cada vez pior. Eles vão aumentar a carga tributária, porque eles não têm dinheiro para pagar nada, eles vão fazer de tudo tirando tirar dinheiro. Eu li essa semana que eles vão pegar a verba do Sistema S. O Sistema S não tem nada a ver com o governo. O Sistema S é financiado pela indústria, pelos empresários. O Sistema, né? S é o sistema que faz o Progero, o Senai, sabe? O Senai, sim, aquele é o fundo que a gente paga no, né? Isso, que a gente paga no quando a gente paga o INSS da empresa, né? Uma parte ali é o Sistema S. E aquilo aqui que é pra treinar a mão de obra. Pra nós, pra quem tem indústria, se beneficiar disso. Agora imagina você ter uma indústria, você paga o Sistema S no seu imposto todo mês, e o governo vai lá e pega esse dinheiro pra fazer uma outra coisa. Corta o repasse. Isso pra mim não é uma atitude de quem tá procurando algo pra melhorar. Isso pra mim é uma atitude pra quem não tem a mínima ideia do que vai fazer, tá querendo pagar lá as contas e não sabe como. Então eu não tenho, assim, muita esperança de que esse governo, e não vou dizer porque é PT, eu não sou petista, eu não gosto do PT, mas se fosse PSDB, eu acho que não faria muita diferença. Essas equipes que a gente está acostumado a ver, nenhuma delas tem competência para solucionar o nosso problema. Sabe o que eu tava parando para analisar? Todo dia na TV você vê assim, estão subindo tal imposto, vão fazer tantos bilhões ano que vem. Criaram uma nova taxa que vai render 10 bilhões no próximo ano. Eu quero ver no final de 2016, que vai estar tudo uma merda do mesmo jeito, que o governo vai falar? Eu acho que não é nem o final de 2016, o governo está esperando o final de 2018 para chegar um carinha lá de Garanhuns, que só tem 9 dedos nas mãos, e virar de novo o salvador da pátria. Apesar de eu também não gostar dele, escrevam aí, 2018 é Lula lá de novo. Eu compro uma arma e mato ele, pode deixar. Mas, ô Diego, tu que nós temos a honra de ter um cientista político aqui, o que, que você acha da posição do PMDB nesse jogo aí que o Temer vai, tem hora que ele critica Dilma, tem hora que... Você acha que ele tá dando uma de Frank Underwood ali, um pouquinho antes de sair o presidente do poder lá na segunda temporada? Quem não assistiu, que se lasca. Eu não assisti ainda essa série, cara, embora seja lição de casa. Eu vou resumir e dar spoiler da série. Ele vira o vice-presidente, ele pensa assim, ele era secretário de Estado. Secretário de Estado, Andrigo? Era, não era? Não, ele começa como líder da maioria na Câmara, né? Ele é líder da maioria da Câmara. Aí depois ele vai aí pra... ele mexe os pauzinhos até virar vice-presidente. Quando ele vira vice-presidente, ele manipula o presidente e o presidente renuncia do cargo, e adivinha quem vira presidente? O filho da puta. E eu ainda ainda falta 2 episódios da última temporada pra assistir. Então, por favor, não... não entrega o jogo. Ah, você não viu os 2 últimos, não? Então, peraí que eu vou contar. Calma aí. agora só fazendo um abre aspas aqui, que nós vamos ter um cast só disso. Nós estamos brincando com o Frank Underwood e tal, mas eu acredito que aquilo ali seja, por exemplo, um retrato da democracia americana. Cara, depois que eu assisti House of Cards, aí que eu vi que a democracia não funciona mesmo. A gente precisa de um ditador forte, de um ditador com a mão de ferro no governo, porque se nem nos Estados Unidos, que é a democracia mais evoluída do planeta, não funciona as coisas, que você vê que na House of Cards é tudo jogo de interesse também, os políticos só trabalham pra eles mesmo, imagina aqui nessa porcaria de Brasil. Mas voltando agora pro assunto do cast, e aí Diego, o que você acha da posição do PMDB? O PMDB pra mim é o partido mais poderoso de todos, né? Porque independente de quem tá na frente lá, no alto do comando, eles estão sempre em altas posições, estão sempre ocupando muito espaço, né? Interferindo totalmente no processo político nacional. É um partido muito, muito poderoso, o mais poderoso de todos, na minha opinião. E o Temer eu acho ele tem uma cara de diabo. Eu olho pra cara dele, eu penso naquele Anton Zantor LaVey, sabe? O cara que fundou o satanismo. E ele tem uma mulher bem mais nova do que ele, que é bem bonita, do lado, sempre uma loirona, ele... assim, é muito diabólico, cara. Ele parece aquele cara lá do Advogado do Diabo, lá, o... A sobrancelha dele é muito diabólica, assim, cara. E eu acho, sim, que existe muita coisa que a gente nunca vai ficar sabendo, né, nos bastidores lá. É algo assim, a política centraliza o que é um reflexo da sociedade, né? Tu pega um extrato da sociedade, tu tem o parlamento, cara. E as relações entre as pessoas, elas são assim, elas são relações de poder, elas são relações de interesse, com inveja, com isso tudo. E isso tá muito concentrado na política, no Congresso, independente do sistema político que seja. Eu acho que o ser humano é ser humano em qualquer sistema político. Eles vão se comportar dessa forma, né? A corrupção... Se tu assistiu Spartacus, que nem a gente fez recentemente puta série. Tu vê lá a corrupção... Muito peito. Eu não assisti ainda o House of Cards, mas eu acredito que essas relações políticas, essa sujeira, isso sempre é inerente à própria política, eu acho, infelizmente, porque o ser humano é sujo, o ser humano é corrupto, né? E a participação, então, do Temer, do PMDB, nessa composição, nessa situação toda, eu vejo eles aproveitando muito da situação, levando uns pau, mas eles estão bem, porque quem tá na frente, quem tá na fogueira mesmo é o PT, né? Até de uma certa forma, eu tenho reparado, eu tenho considerado uma batalha de gentlemen, né? Tem existido uma certa civilidade, né? Embora na internet a gente veja o povo pedindo intervenção militar, essas loucuras, essas insanidades, né? Lá dentro do Congresso, ninguém ainda, né? Ninguém brinca com essas coisas, ninguém brinca com coisas assim que pode levar a uma situação ainda muito mais grave. Mas é que eu não cheguei no poder ainda, estou esperando eu chegar. Aí vai ser Andrigo Ditador 2040. vamos lá. E além de ser ditador, eu acho que possivelmente eu sou anticristo também, então enfim. Mas... Ah, tu é. É uma galera te procurando aí. Eu acho, não sei, vamos ver. Eu tenho uma solução. Almirante General Shabazz Aladdin Devadia para ditador do Brasil. Seria perfeito, cara. Deu problema? Tá me enchendo o saco? Decapita esse filho da puta. Solução. Foi a rainha de copas, então. Foi a rainha de copas. Vamos voltar ao feudalismo, cara. Não. O Almirante General Shabazz Aladdin anda de Lamborghinis, cara. Ele é top. Pra que a rainha de copas? Imagina um Lamborghini correndo no Brasil. Ele é top. É, fogo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. agora eu não quero mais ouvir chororô, agora eu não quero mais ouvir lamentações, agora eu quero soluções. O que nós vamos fazer, meus amigos alfas, para mudar essa situação? E o que nós vamos fazer para o Brasil 2016 começar a crescer 10% ao ano de novo? Cara, assim, ó, eu, se eu tivesse poder, se me dessem a chave do bagulho, se, ó, a chave é tua, fosse todo mundo embora, me deixasse com a chave na mão e fosse embora, eu ia chegar assim, a primeira coisa que eu ia fazer, cara, eu ia privatizar tudo, ia ser tudo privado, e eu ia garantir emprego pra quem precisa e pra quem quer trabalhar, e educação pra quem quer estudar. E só. Tudo o resto é privado. Ah, tu quer a saúde? Paga. Quer não sei o que? Paga. Tudo paga. Todo mundo trabalhando, cara. Todo mundo trabalhando. Incentivar os caras a ser empresário, abrir empresas, contratar pessoas, construir uma estrada que vai pra lugar nenhum, construir estrada de ferro onde não tem trem. O interesse é trabalhar, cara. Trabalhar, trabalhar, movimentar o dinheiro. Agora, falando sério, como eu não tenho poder, nem tenho chave de nada, a não ser a chave daqui da minha casa, eu acho, cara, que assim, ó, a solução é no pequeno empresário. A solução não é nas mega indústrias, ou mega setores. Pra mim, a solução é no pequeno empresário. É o cara que tem uma empresa onde ele tem 4 funcionários, é o cara que tem uma empresa que começou familiar e hoje ele já tem alguns funcionários. Sou eu? Eu acho que essa é a solução, cara. Eu acho que esse cara tem que ter um cuidado especial com ele. Ele não pode sofrer o mesmo tratamento que a Souza Cruz, que a Coca-Cola. Não, esse cara tem que ter um outro cuidado, tem que ter um outro tratamento, porque esses caras é que vão construir o futuro do país, cara. Esses caras vão... tudo é mais fácil com eles. A gente consegue ter um controle melhor com eles, a fiscalização tributária funciona melhor. Eles são a característica desse tipo de empresário é um cara que quer trabalhar e viver sua vida. Ele quer ir no teatro, ele quer ter sua esposa, seus filhos, ele quer ir em Nova York passear com a sua família, ele quer ter uma vida segura, ele quer ter sua casa, ele não quer ter um condomínio inteiro de casa, ele quer ter a sua casa, ele quer ter o seu carro, oferecer saúde pra sua família, educação, e ir com o seu trabalho. Ele não foge do trabalho, ele acorda cedo, ele vai trabalhar, ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele não é esse bicho papão que a polícia do mimimi gosta de falar, como se, ah, eu tenho uma empresa com 3 funcionários, eu fico em casa dormindo uma semana e meus funcionários é que trabalham. Isso é mentira, cara. O cara trabalha. Bom, eu acordo às 10 horas, mas eu trabalho até as 2 da manhã todo dia. Mas tu toca a tua empresa, cara. Tu toca a tua empresa. E tu, e como tu, os outros empresários do mesmo porte, todos trabalham e tocam suas empresas. Então, esses caras é o que é o futuro, entendeu? Então, esses caras têm que receber um tratamento especial, tem que dar uma folga tributária pra eles. Tem que dar um incentivo pra eles contratarem mais gente, pra eles produzirem mais, poderem oferecer seus serviços, pra as pessoas terem dinheiro na mão pra contratar os seus serviços e girar a grana dentro do país, sabe? É o dinheiro voltar pra nossa mão. Porque o que tá acontecendo é que o dinheiro não tá na nossa mão. O dinheiro tá na mão da União. E a União quer dizer como a gente gasta esse dinheiro, aonde a gente vai gastar, e não é por aí a solução, cara. Então, pra mim, a solução é no trabalho. Mas no trabalho das dos microempresários, das empresas de pequeno porte, dos empreendedores. É isso aí. Marcos Rocha para presidente do Senai, SEST, das organizações empresariais. E você, meu querido Dinho, o que você acha? A solução pro nosso povo eu vou dar é alugar o Brasil? Vender os índios. As almas. Não sobrou índio, nós matamos tudo. Matamos tudo. E sem falar também, os índios, o que eles vão valer? Os caras ficam o dia inteiro pelado, com a porra da bunda aparecendo no mato, tocando punheta. Né? E se você, o pessoal do Anticast, ai, tem que valorizar os índios. Ai, que os índios, o índio é o caralho. Quem faz a porra do Brasil aqui são os imigrantes. Os índios vão tomar no meio dos seus cus, que é os índios tudo filho da puta. Isso aí. Mas voltando ao assunto, e aí, Marcos? Além de matar os índios pra fazer ração, o que você quer fazer? Peraí, deixa eu fazer um comentário que eu me perca. Não, assim, tem muita gente que vai me criticar, tenho certeza. Mas algo que eu li um tempo atrás, que era, quer protestar contra o governo? Só negue impostos. Assim, eu não, sinceramente, eu concordo, cara. Quer ver o governo se fuder? Só negue impostos. Mas, assim, tem coisa que não dá pra fazer. Vamos supor assim, se você negar pra caramba, vão te pegar e você vai se fuder. Mais ou menos. Eu não posso dissertar muito sobre isso, que é um pouco perigoso. Não, mas é isso aí. A gente sabe que tu paga os impostos em dia, né, Andrigo? amigo. Tu não é sonegador. Então acho que tu não tem nem como falar sobre isso. Com certeza. Não, mas quando eu falo sonegar impostos, vamos supor assim. Tenho duas opções. Ou vou comprar verdura num hipermercado qualquer. Ou vou comprar verdura ali no seu Zé, quando as coisas no jardim dele. É uma forma de sonegar impostos. Assim, não sei se vocês concordam comigo. Porque se eu vou no mercado, você vai pagar um monte de impostos pra um monte de coisas. Se você for comprar no seu Zé, você não vai pagar tantos impostos. Você vai pagar impostos de uma forma ou de outra, porque o seu Zé compra insumos e paga impostos de alguma coisa, mas você não vai pagar tantos quanto pagaria se comprasse no mercado grande. Assim, de certa forma, isso se encaixa com o que o Marcos falou. Se você comprar de pequenos empresários, pequenos produtores, esse tipo de coisa, eu acho que você vai estar, de certa forma, protestando e investindo no que realmente vale a pena investir, que são as pessoas. Ou seja, vamos virar hipster todo mundo, essa é a solução, galera. Hackeando o sistema. Eu não sei se plantar alguma coisa ajuda, mas eu tentei plantar umas notas de 100 aqui em casa, não deu nada. Plantar maconha. Dá dinheiro. Plantar maconha, aguardem o cast sobre a maconha, que vai ser muito louco. Mas e você, meu amigo Diogo? Quer dizer, Diego, né? Todo mundo erra. Diogo, é igual o Andrigo Rodrigo, é normal, faz parte. Meu amigo Diego Primon, o primogênito. O que você acha? Qual que é a solução pro Brasil? Cara, eu acho que o governo tinha que começar a realmente enfrentar a crise, em vez de negar que ela tá acontecendo, cara. Que ela tá rolando, as pessoas estão sofrendo e não adianta vir gastar um monte de dinheiro em comunicação, em propaganda, tentar convencer as pessoas a fazer alguma coisa. Tem que fazer mudanças que realmente tornem a vida das pessoas melhor, cara. E tem que reconhecer que tá acontecendo a crise, tem que enfrentar ela. Enfrentar uma crise, ela causa realmente desgaste político. Isso tem que ter aceito e administrado. Tem que ser, sabe? Tem que ser levado em frente. Tem que lidar com o oportunismo que tá acontecendo. O governo teria que, se quisesse continuar, né? Ele teria que enfrentar a crise de peito aberto, em vez de ficar nesse sistema, eu acho até meio sindicalista, de um proteger o outro, independente do que o cara tenha feito, sabe? Isso tem atrapalhado até o próprio exercício da democracia, né? Tu fez uma crítica no sistema democrático antes, e a democracia no Brasil, ela é uma piada, cara. Se tu pegar o número de pessoas que vota, em comparação ao número de habitantes do Brasil, tu vê que a parcela que vota é mínima. Eu nunca votei. O número de votos vale, o número de as pessoas, a porcentagem que o presidente se elege, né? Ela é calculada em cima do número de votos válidos, não do número total de eleitores. E não tem como, né? Não teria como fazer. A eleição no Brasil, ela parece mais uma gincana em que os partidos são as equipes ali que tem que cumprir tarefas e aí elegem, e aí depois partilham os prêmios lá, cara. É uma folia desgraçada isso aí. Tem que mexer nisso aí, melhorar o sistema de eleição, melhorar tudo, que tá tudo errado, ampliar as liberdades individuais das pessoas, facilitar a vida dos empresários, cara. Investir em educação, melhorar, investir em geração de renda, investir em esporte, cara, pras crianças, investir, olhar pras periferias e levar oportunidades de trabalho pras pessoas lá, por carreiras acadêmicas lá pra dentro, oportunidades pras pessoas evoluírem desse jeito. Não ficar dando coisa pra eles ficarem pra sempre dependendo do Estado, cara. Eu acredito nesse tipo de mudança. Ok, próximo trem partindo pra Nárnia, todo mundo embarcar. A Nárnia hoje chama China, mas ainda vamos ter um podcast exclusivo sobre China, o sistema político perfeito. É perfeito a China? Provavelmente você, como cientista político, não vai concordar muito comigo. Eu não queria morar lá, cara, mas eu adoraria visitar. Mas como eu já disse algumas vezes aqui no AlphaCast, em breve nós vamos estar no sistema político chinês aqui, mas deixa passar um Deus tempo. Deus não te ouça. Enfim, a solução é trabalhar. Eu acho que, acima de tudo, eu concordo com vossas ilustres opiniões, que realmente a crise, ela deixou de ser psicológica já. Hoje a gente vive sim uma crise real, né? Eu, por exemplo, é o meu caso, eu tinha 18 funcionários aqui, hoje eu tô com 8. Então eu demiti 10 pessoas há 2 meses atrás, né? E realmente tive que demitir porque realmente não tá vendendo como se vendia antigamente. Ainda não tá tão ruim, pelo menos pro meu caso, né? Porque eu ainda tenho uma compensação do dólar, mas eu imagino que o que a gente tem que fazer hoje, o único jeito de a gente fazer o negócio rodar é rodar a economia. Porque uma coisa que eu quero, uma última opinião de vocês, vocês aqui. O problema não é que o pessoal está sem dinheiro. Todo mundo está com dinheiro e está com muito dinheiro, entendeu? Você vai hoje, você viaja para resorts que custam 3 mil reais a diária, resort lotado até dezembro. Então, dinheiro, o pessoal tem, a classe média está com muito dinheiro. Só que, obviamente, que está com todo mundo com muito medo. Não sei se vocês vão concordar comigo hoje. Agora, eu acho que, acima de tudo, não vamos dizer que é uma crise porque está com falta de dinheiro, porque o pessoal está sem dinheiro, mas não. É uma crise porque o dinheiro não está girando. Então, consequentemente, ninguém gasta, consequentemente, ninguém produz, consequentemente, isso vai levando um buraco cada vez maior. Vocês não concordam comigo? Vocês que têm 52 milhões cada um guardado na conta aí? Olha, cara, então eu estou com o meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, não. Sabe? Agora, então, já sei onde eu vou buscar meu dinheiro. Eu vou no resort. Porque tá lá meu dinheiro. Porque, cara, eu aí fico juntando os trocos pra comprar aí meu encadernado de capa cartonada do Demolidor. E aí, agora, o cara passa lá tirando férias a 3 pau lá diária. Mas eu vou lá, cara, porque é que assim, cara, é que tem uma galera que tem grana, cara. É uma galera, mas é aquela galera que nunca sente crise nenhuma. Tem um pessoal aqui nesse país que eles são teflon, né, cara? Nada gruda. Então, eles nunca sentem assim. Eles sentem, mas sentem pouco a crise. Mas ou a massa, o trabalhador, e eu te digo mais, aquele cara bem pobre também não sente a crise. Porque ele tem, pra ele não muda muito, ele continua ali tendo aquelas coisas de graça do governo, luz, ele rouba, sabe? Faz gato. Então, assim, pra esse cara também não sente. Quem sente é a gente, cara, que trabalha, assim, que tem uma pequena empresa, ou que tem um emprego na iniciativa privada, a gente é que sente, sabe? De repente, nós estamos sem grana. Mas, claro, o dinheiro não entrou em combustão espontânea, não desapareceu, não deu lá um Harry Potter lá e o dinheiro sumiu. Ele tá na mão de alguém, mas não é na minha. E aí, isso dificulta a minha vida, e as pessoas que me cercam, assim, as pessoas que eu conheço, comentam a mesma coisa que eu. Talvez, como você está falando, que tem dinheiro. Não, tem, mas tá na mão da pessoa errada, então. Tá na mão das pessoas que estão, como você disse, guardando essa grana, não sei pra quê, e não estão injetando na economia. Por consequência, outras pessoas estão sem dinheiro nenhum, porque não conseguem botar a mão nessa grana. Sim, sim, não, com certeza. E você, Dinho, o que você acha? Cara, eu acho que, sinceramente, não tem mais jeito pra nada aqui. Você só tem que sentar e olhar o circo pegar fogo. Porque não tem o que fazer, cara. Ninguém tem um extintor tão grande pra apagar esse fogo. É, vamos botar fogo em Brasília, então. Mas vamos tirar o Dinho antes. Olha, eu me sinto grato pela consideração. Eu já tive Brasília, cara. Eu acho uma cidade muito legal. Eu bati o carro e odiei. Eu gosto muito de Brasília. Eu também. Aquele esquema, que esquema escroto de rua, né? Você, vai ali na Asa Norte, aí vira ali na 5B e acabou. Toma banho. Olha, eu fiz uma porra. Perdi muita coisa em Porto Alegre, então não só vim de voltar, não. Não, vai tirar pra vocês isso. Tu tinha falado que o pessoal, na verdade, tem dinheiro e só não tá gastando, cara. E eu não concordo. Eu vejo o pessoal sem grana, economizando, deixando de fazer as coisas. E não, em toda, e assim, não são só os pobres, né, que estão enfrentando situação assim. O Marquinhos falou do gás, né, que tá caro. Porque as pessoas continuam ganhando pouco, as pessoas pobres, e têm que lidar com produtos mais caros agora. A vida deles piorou nesse lado também. A classe média, eu vejo que já tá vivendo como classe baixa, já não faz mais as coisas que classe média faz, que nem o pessoal zoa muito, né? Classe média sofre. A classe média já não consegue mais fazer aquelas coisas que fazia antes. E os ricos, assim, pelo menos os que eu tenho contato, também não estão abusando muito, cara. Uma brincadeira que eu vi na internet, que pegaram o Lamborghini do Collor, né? E tava com a prestação atrasada, cara. Esse cara, você tá ruim pro Collor, velho. Imagina pra nós. É o que eu falei assim, eu acho que às vezes é uma percepção do ponto de vista que mesmo uma classe, talvez, não vou dizer nem classe rica, que a classe rica provavelmente já se mandou pra Miami e tá esperando o barco afundar. Aqui em Caxias eles mandam os filhos pra Austrália, é a moda daqui. Pensei que você ia falar Punta del Este. Mas eu tenho uma ideia, não sei se realmente, talvez o microcosmos que eu tenha contato seja muito pequeno, mas eu tenho sentido isso, que assim, uma classe média alta, uma classe média média pra média alta, assim, o cara que ganha ali 10 conto por mês, vai, cara, ele tem dinheiro guardado, tem lá seus 100, 200, 300 mil guardado. Só que, por exemplo, ele não tá trocando de carro, ele não tá investindo no, sei lá, numa casa nova, ele não tá investindo em melhorias pra casa, ele tá cagando de medo, então ele tá segurando o dinheiro. E o que que ele faz? Sei lá, ao invés de ir pra Miami, ele pega um resort fudido de 3 mil reais, até porque também é um reflexo disso, querendo ou não, com o aumento do dólar, o turismo interno aqui vai ficar uma bosta esse ano, mas enfim, a gente sente muito isso. Mas é isso aí, apesar de vocês estarem meio pessimistas aí, vamos tentar, junto com os nossos amigos alfas, vamos levantar a cabeça, sambar, jogar poeira pra cima e vamos fazer esse Brasil andar. Eu acho que é pra isso que o Papo Alfa tá aqui, pra gente fazer o negócio virar otimista. Por mais que eu não tenha conseguido convencer nem os meus amigos alfacasters, nós estamos tentando, vamos continuar. Eu sou um otimista e vamos pra cima. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, vamos agora pro finalmente então. Ah, Diego Primon, me fala aí, meu amigo, faz as tuas considerações finais aí, faz teu jabá, fala do buraco de minhoca, o que que você faz lá, é um site sobre miocultura, minhoca que vende pro McDonald's, sabia que minhoca vende pro McDonald's? Cara de minhoca. Né? Não, mas essa história da minhoca vai aqui um apêndice. Eu tinha uma fazenda, meu pai tinha uma fazenda de minhoca lá em Bofete, a gente vendia pra BR, pra McDonald's mesmo lá. Tem o nome lá, não sei o que, Foods lá. What? Sério? Eles compram farinha de minhoca. Mas que beleza, hein? Essa história que McDonald's é 100% bovina é o caralho. Tem farinha de minhoca lá. Que não tem nada contra, uai. Farinha de minhoca é carne como qualquer outro gato que a gente come por aí. Não, acho que alimento é legal, cara. Esse é o momento que o editor põe aquela música de impacto, né? Aquele ratinho, né? Eu comer minhoca. Mas fala aí, Diego, o que você fala lá do Buraco de Minhoca? Cara, o projeto Buraco de Minhoca reúne um monte de blogueiros lá sobre os mais diversos assuntos. A gente gosta de falar assim de forma livre, né? Ninguém é censurado, então convergem os mais variados tipos de opinião, de assunto lá. A gente está começando há pouco tempo, estamos com material bom lá já disponível, o pessoal quiser acessar. Então, quem não conhece nosso trabalho, por favor, visite nosso site no endereço oburacodeminhoca.com.br. Depois curta nossa página no Facebook e nos siga no Twitter e acompanhe nossas atividades em tempo real. Que legal, que legal. Inclusive, quando vocês forem falar de Interestelar, me chama, tá? Que é meu filme número 3 da minha vida. Pois é, no projeto lá do Buraco de Minhoca também, além do blog, tem o nosso podcast, que é o Minhocast, que a gente nós publicamos um programa a cada 15 dias, escolhemos sempre um tema aleatório que as pessoas podem sugerir entrando em contato conosco através do site ou das redes sociais. É isso aí. É isso aí, então, galera. E o meu querido Marcos Rocha, que além de ser um alfacaster, também tá lá no Buraco de Minhoca, né? Eu participo junto com o Diego lá no Buraco de Minhoca, né? A gente tá desenvolvendo esse projeto lá. A gente começou a fazer o nosso podcast, que é o MinhocaCast. A gente procura fazer uns temas mais leves, né? A gente tá evitando alguns temas mais pesados e tal, porque a gente gosta de divertir a galera, mas a gente procura fazer uma zoeira com conteúdo. A gente sempre traz um conteúdo, assim, a gente procura fazer uma boa pesquisa antes do cast. Em nenhum momento a gente tenta ser uma baquice intelectual ou alguma coisa do tipo. Não, a gente é um grupo de amigos que se reúne, a gente traz convidados e fala sobre coisas que a gente acha legal, assim, né? A gente teve um programa que tá lá disponível no site, que a gente falou sobre filmes de macho. Onde a gente enumerava o que cada um achava que era filme de macho. E a gente tinha uma mulher participando do cast e nós tínhamos que convencer ela de que é tipo de filme de macho e por que é esse nome. Era só filme gay de homem comendo homem. Não, até que não. Até que não surgiu nenhum desses. Não sei porquê, não surgiu, não sei. Calígula, penetração de punhos. Só viadagem. Mas é isso aí, a gente tava fazendo esse trabalho lá, cara, estamos curtindo o trabalho lá. Não, legal, vamos lá no Buraco de Minhoca, e depois que a gente pegar uma minhoca, vamos levar lá no Grill Gamer pra dar uma assada nela pra comer minhoca frita, né, Dinho? Não. Definitivamente não. Você não gosta de minhoca frita? Não. Obrigado, deixo pra vocês. Aproveitem. E quais são as novidades lá do Grill Gamer? Então, não, tá meio parado porque eu tô perdendo muito tempo estudando. Perdendo tempo? Ficou mal. Ficou mal isso, é. Mas assim, eu... Pensei que você ia falar que você tá perdendo muito tempo gravando AlphaCast. Não, não, tô estudando. Tá foda. Então tá meio parado, mas sempre que dá eu posto alguma coisa nova. E, assim, tá até bem, cara. Por mais que não esteja postando pouco, ele continua crescendo e eu tô feliz pra caramba. E quem não conhece, acessa aí grillgamer.com.br. Meu projetinho paralelo. Grill Gamer. O grill é com dois L's ou com L só? Com um L só. Perdão. Um L só, então... Com dois. Foi mal. Dois. Não, porque rolou uma confusão semana passada com a tal de Girl Gamer. Girl. Garota Gamer. É. Ficou esse negócio na cabeça. E rolou uma discussão sobre os dois L's. É, que a ideia é saber se você tirou o grill de grilhões ou se você tirou do George Foreman Grill. Foi do bacon. Então venham, amigos, você que é um alfa, vem interagir conosco aqui nas redes sociais. Se você é um deputado aí, se sentiu ofendido, vem gritar com a gente. Se você é o presidente do Banco Central, vem gritar com a gente. A gente adoraria isso, daria muita visualização pra gente. E agora fala aí, meu amigo Dinho, qual que é o Twitter? @ Papo Alfa. Com PH. E o nosso Facebook, qual que é? facebook.com/papoalfa. Com PH também. E o nosso e-mail? papoalfa@gmail.com. E graças ao nosso amigo Dinho, como é que faz pra ir lá na iTunes? Vai lá na iTunes e deve falar bem da gente, deve falar mal da gente. Só não pode ficar indiferente. Tem que ir lá no iTunes, dá 5 estrelinhas se você gostou. Se você odiou, dá 5 do mesmo jeito e xinga nos comentários. Mas dá 5 estrelinhas. Não, com certeza. Vamos ver o Papo Alfa crescer. Vamos cada vez mais ofender mais gente com mais alcance. Mas é isso aí, galera. Então nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações! E lembre-se, a de Augusta Perangusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau, galera! Tchau, galera! Tchau! Vou botar minha alma venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser o caçador, ando cansado de ser caça. Vem morar comigo em Babilô. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas. Vem morar comigo em Babilô. Ai, morena, viver é bom.